Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amigos! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos hoje o Zwaist. It's a me, Zwaist! Nossa! Temos também o Gary Bilbo. Filha da puta. Oh, desculpa, é que eu tava procurando aqui uma. Eita porra! E eu me brochei aqui, desculpa, gente. Boa noite. Temos também aqui o Sigi. Dua Barrel Roll. Nossa, é muito difícil falar isso, né, cara? Dua Barrel Roll! Tudo junto, essa merda. Ainda mais aquela saída de áudio maravilhosa que o meu pai tinha. Temos aqui, temos o leitor, o Bruno Henrique. É. Era esse o contragolpe que você queria? O Henrique escreveu muito posts. Sim, ele escreveu 3 dias de posts inteiro, 12 posts, cara. Como assim? Viu, cara? Fiz um até sobre a cronologia completa do X-Men, cara. Confia lá, tá ligado? Vale a pena. Temos também aqui o nosso ex-colega, sempre presente, o Churrumino. Hey, listen! E também mais uma convidada, temos a Lilis. Hey. O podcast tá cheio hoje. E eu que sou bonito pra caralho. Ah, o Flamer não conta. Bem amichos! Puta, o Flamer! Flamer! E aí, galera? E aí, bicho? Como sempre, com esse microfone de 1 milhão dele, baixo pra cacete. Eu não sei porque tu gasta R$1.000 no microfone, tu não consegue ajustar ele pra falar. Ah, tá bom agora, seu viado. É pra enfiar no rabo só. Então vira aí, gostosinho, vira. Então, galera, agora a gente comemorando o aniversário aí do golpe de 64. A gente resolveu fazer essa semana um podcast sobre Nintendo 64. Então, que é um assunto muito melhor do que essas porra aí, né? Posso fazer? Superman ficou mais traumatizado do que qualquer pessoa. Eu posso fazer uma simulação rapidinho, cara. É assim, os nossos podcasts são gravados pelo menos com umas 4 semanas de antecedência, mais ou menos. Aí, 4 semanas atrás, a gente pegou e falou: aquela semana vai ser a semana do golpe de 64, né? A comemoração. E todo mundo falou assim: a gente podia fazer um podcast sobre Nintendo 64. Ou seja, foi totalmente premeditado e não foi gravado às 23h09 do dia anterior que vai sair o podcast, tá? A gente não tá no dia 2 de abril, não, tá? Não, a gente tá 2 de março. Cara, então vamos começar logo esse podcast porque eu quero dormir cedo. É mesmo? I'm a Então, galera, deixa eu perguntar antes aí pra todo mundo. Quem realmente teve um Nintendo 64? Eu. Eu não. Eu não. Só eu, segui. Joguei na casa dos primos só. É, então mas só... Joguei na locadora pra caralho. Só que naquela época, cara, ter era muito relativo. Porque se um brother seu tinha ou tinha locadora perto, você, tipo, tava de boa, tá ligado? Vivia na casa do cara. Tudo, essa porra. Não, mas, ô, seguinte, a gente tá falando de ter com nota fiscal e tudo, tá ligado? Não, aí não rola. Depende da nota fiscal. A minha era da galeria Pajé, serve. Eu tive, cara, eu ganhei de Natal, cara. Eu quase ganhei um PlayStation. Aí eu vi o joguinho do Mario, né, cara? Ah, eu quero o Mario, pai. E eu olhei aquela porra assim, aqui, assim, pai. Cara, a versão Street Fighter desse aqui vai ser muito melhor. Aí não, cara. Eu tive os dois, chupa. Eu só virei sonista porque meu pai não tinha dinheiro pra comprar o Nintendo 64. Certeza, velho. Certeza. É muito caro aquela porra. Aí fica boa. Época boa quando a Sony era do povo, tá ligado? É, porque era caro comprar as fitas, né, cara? É, a Nintendo insistiu no formato de fita, né, quando todo mundo já tinha abandonado. Pois é. Mas ela insistiu por causa da porcaria lá que a Sony fez, né, que surrupiou o projeto. Não, a Nintendo... Não vai querer defender, não. A Nintendo sempre cagou no pau, cara, com esses bagulho aí. É, A gente tem que dar graças a Deus, senão a gente ia jogar Final Fantasy VII em 13 fitas. Ah, então ia custar 6 milhões a caixinha do jogo. Mas cara, o PlayStation? Pera. Você sabe que o PlayStation... Nossa! Cada vez, cara. Hoje tem bastante gente podcast. Tem 5 pessoas falando assuntos diferentes ao mesmo tempo. Por favor, cara. Videogame sempre briga aqui, cara. Vai, eu ganhei. A Nintendo... Ela sempre foi engraçada por uma reação assim de, ao mesmo tempo, ela ser visionária e retrógrada, tá ligado? Ao mesmo tempo que ela investia assim, tipo, em tecnologias muito à frente do que ela podia fazer na época, cara. Porra, ela tinha ideias. A palanquinha ali, né, Bruno? A palanquinha ali, né, cara? Aquilo ali era. É. Porra, foda, né, velho? Sim, amigos, cara, eu tô mandando pra vocês a primeira versão do protótipo do PlayStation. Mano, não, eu tô ligado. Que PlayStation? O bagulho de hoje é do golpe 64. O golpe. Veja, amigo, você vai entender o que eu tô dizendo. Não vou. Isso aqui é um PlayStation, cara. Não é. Pior que não. Enfia na bunda essa porra, que sabe qual porra que eu tô falando, tá ligado? Fala, Bruno. Enfia na bunda, cara. Tô falando corrobora, cara. Ao mesmo tempo que tinha 10 milionários fora do tempo, tá ligado? Os caras não conseguiam nem implementar direito, eles tinham, tipo, conservadorismo com tecnologias novas que vem até hoje, cara. Tá ligado? Por isso, tipo, quando o cara notícia que sai, que a Nintendo tá no buraco, cara, eu dou risada. Mas, Bruno, a Nintendo tá se fudendo agora justamente por tecnologia nova, caralho. Cara, uma gestão de merda aquele, cara, qual é o CEO, velho? Tipo, eu tava vendo a galera do pessoal de programação e tal, que tava falando em reunião, assim, com os picudos da Nintendo, né? Vamos, caralho, e tal, a gente tem que... É, pô, é meio, né, meio estranho. Os 11 centímetros lá, né, com o picudo é 1 centímetro. Daí, tipo, não, porque a gente tem que tomar, tipo, como modelo, né, tipo, a live a PSN, pra online. Daí uns velhos filho da puta lá dos Japa, olha, vira e fala, não, porque a gente não, aqui a gente é Nintendo, a gente tem que conversar, nada das concorrentes. Fala, porra, cara... Um cara que pensa desse tem que tomar no cu, tá ligado? Mas um homem que mexe com tecnologia e sempre tá criando nova, sabe? Um cara, às vezes, não tem que continuar. Uma empresa dessa, ela tem que tomar no cu mesmo, velho. Não, a Nintendo inova. A Nintendo tem mais tendência a inovar nisso aí, Bruno. É que o japonês, ele é meio fechado, cara. A jogatina online. Você tá ligado disso, cara? Então, sim. Mas eu digo, tipo... A Sony só deve ser pequena, porque não chama mais imaginante. Um de cada vez. Calma. Porque você... É só o Bruno aparecer que a treta começa, caralho. Ai, Bruno, termina o teu raciocínio pra gente começar o podcast, né? Mas, cara, olha o Monster Hunter, cara, o tri aí que veio. Que os caras fecharam a porra lá do servidor assim, tá ligado? Tinha jogado uma quantia boa, cara, de jogadores jogando Monster Hunter, velho. Mas, tipo, os caras, pá, encerraram todos os servidores, sabe? Tipo, foda-se, assim, sabe? Tipo, você tem um Nintendo... Ela cortou o... Fale. Não, ela cortou o Wi-Fi do Wii e do DS já, cara. Cortou, cara. Então... Mas, ó, tu sabe que o Nintendo 3DS tem jogatina online do mesmo feito, né? Que nem um PlayStation. Mas agora a gente tá falando do Nintendo 64. É. Vamos voltar pro Nintendo 64. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu tava lá. Bruno, deixa o Zeus falar agora. Eu gosto de o rei da Nintendo, cara. Essa empresa filha da puta, quando você começa a falar mal dela, eu me empolgo. A Nintendo é foda, cala a boca. Então desmolha a calcinha aí, seca ela e fica de boa. Os fica fina lá da Nintendo tava um puta vida porque a Sony ia ficar com uma puta grana disso aí. Desse Nintendo 64 aí de CD. E aí falaram que, ah não, mas o tempo de carregamento do disco é muito grande, isso vai atrapalhar a jogabilidade, não sei o que, não sei o que lá. Nós queremos fluidez. Queremos fluidez, isso é a principal desculpa na época, a gente tá ligado que é desculpa, né? Sim, óbvio. Aí, essa imagem que eu mandei aqui do Final Fantasy VI, como é que seria no... Nossa. No 64. Lindo. Não, cara. Deus do céu. Como eu sempre caguei pra Final Fantasy, eu não me importo de não... É que esse teste aí, na verdade, era do Final Fantasy VI, né? Mas tá melhor que Final Fantasy VI, como fica... Tá melhor que Final Fantasy VII. É. Eles fizeram um teste. Tá mais arredondado, até demais. Final Fantasy VII era muito ruim, cara. Envelheceu muito mal, mano. É, não. Caralho. Tem mais polígono no cabelo do Claude do que nele em si, tá ligado? Sim, cara, sim. E ficou muito, muito ruim. Porra. Enfim, aonde a gente parou, pra onde a gente vai mesmo? A gente vai falar alguma coisa sobre o videogame ou vamos cagar e falar só dos jogos, que é mais legal? Cara, o videogame era massa pra caramba, tinha não, quatro os, controles. Os dados, dados técnicos. Eu não lembro dos dados técnicos, alguém lembrar que você falar. Ah, eu não tenho aqui agora. Ele tinha 64 bits, é o importante. Bits, cara. E ele tinha quatro controles, velho. Que não, na época ele era o Ultra 64. Vai lembrar que o PlayStation é 32 bits, hein? E o PlayStation é 600 mil vezes melhor. É incrível, né, cara? A mídia faz a diferença do caralho, né, velho? Não sabe o que eu... A contagem de bits ali, quando você pode armazenar mais coisa, não quer dizer porra. Não quer dizer nada. E, tipo, é só aquela. É só... Nada. Acabou aí, né, cara? Porque depois do Nintendo 64, a galera meio que entendeu que esse bagulho era meio inútil, tá ligado? Tipo, não adianta ficar fazendo esse tipo de comparação que não vai levar a lugar nenhum. É, cara, porque. Mas o 64 sempre me divertiu muito mais do que o Play, né, cara? É, depende do ponto de vista. Da jogabilidade com a galera, né, velho? Porra, eu sempre joguei. Eu tinha Super NES, né, cara? Eu tinha o Dynavision, que era o Nintendinho. Pô, quando saiu o 64, eu vi aquela imagem do Mario, assim, tava rodando no. Dynavision era o Nintendinho? O Dynavision era, ele é uma versão do Nintendinho. Era um clone. Ele é um clone do Nintendinho. Que susto, achei que você tá falando que é tipo uma versão. Eu falei que você tá maluco. Não, ele era um clone. Ele era um clone do Nintendinho. Clone do... Tinha o jogo do Corvo lá, né, cara? O de caça, eu acho que era o de caça, era o único jogo que tinha aquela merda lá. Ah, o da pistolinha. O corvo, cara. É, caçar o corvo, caçar pombo. Caçar o pato. Trato, sei lá. Caçar o flango. Chá o flango. Caçar o flango. Cara, quando eu vi aquela imagem do Mario 64, assim, eu pirei, velho. Caralho, que foda. Show, flango, vai buscar a liberdade pela família. Ô, mano, mas, tipo, o cara tá falando assim, cara, eu acho que em geral o Nintendo 64 só era mais legal pra jogar com a galera, assim, tals, porque ele já tinha o esquema de ter quatro consoles de fábrica, assim, tá ligado? De quatro controles, desculpa, de fábrica. Porque se não fosse isso, cara, ia tomar uma lavada tão grande da Sony, tá ligado? Então, tipo, isso deu uma força, uma sobrevida um pouco maior, eu acho, tá ligado? É porque esse é sempre o foco da Nintendo, né, cara? É a galera. O foco dela sempre é a galera. Ah, cara, eu não sei, mas eu tipo, o que eu tenho pra falar aqui... Não, eu não vou falar nada, cara, na real. Porque isso vai mudar muito do assunto do podcast. Eu vou fazer um post outra hora hoje é o Super Amish pela liberdade, cara. Vai, fala. Não, já foi o da semana passada. É nada. Você não participou. É... Não, você participou sim. É liberdade, né? O caralho. Isso aqui é da opressão. Isso aqui é ditadura, porra. É a ditadura nintendista, cara. É a ditadura nintendista. Da semana passada, que só vai sair daqui a alguns anos. Mas o esquema foi que eu ganhei de Natal, né, cara? Eu olhei aquilo no mesmo esquema do 64! 64! cara, oh my God! Primeira vez que eu vi o Nintendo 64 na minha vida, tipo, era um primo Ceará que tava jogando, sabe? Trocou por água, né? Não, não, duas pedras de gelo. Água, água é centavo. Pedra de gelo é quatro. Desculpa, cara, falei. Aí ele tava jogando, caralho, que videogame é esse? Ele é o novo Nintendo aí. Eu, não, mentira, tá sacanagem, né? O Nintendo ele, não, aí não. É o próximo. Aí ele abriu assim a tela e ficou aquela telinha de puxar o rosto do Mario, tá ligado? Ah, tá. Nossa. Aí eu fiquei, caralho, como assim? O Mario está dentro da televisão! Cara, mas essa... Maravilhado! Essa fita do Botox do Mario era maneiro pra caralho, cara. Era muito maneiro, cara. Sim, é. Quando eu descobri que tava pra segurar daquela forma, tá ligado? Esse joguinho vendeu o videogame, né, cara? Sim. Vendeu, sim. Nossa, caralho, cara. Meu caso foi, cara. Eu ia na jogo rodando, que pariu pra jogar no Nintendo, cara. E cara, a primeira vez que eu vi o Nintendo 64 na minha vida, eu pensei, caralho, que videogame, não, foi na casa de um brother. Caralho, que videogame massa, ele era bonitão e tipo, nossa, que controle foda. Depois de tipo, 2 segundos eu descobri que o controle era uma merda, mas ele era maravilhoso. Pra mim era ótimo aquele controle, cara. Não, o controle era bom, cara, mas ele era muito estranho, você tava acostumado com o Super Nintendo, né, cara, pegava aquele controle, cara, ele era muito estranho. Tridente, né, cara? Um tridente bizarro. Cera do capeta, cara. É o videogame do capeta. É, o videogame do capeta, essa merda. Aquele controle, né, cara? Não sei como a gente conseguia ficar com a mão naquela porra, cara. Aquele Z maldito lá embaixo. Nossa, cara, era muito ergonômico. Era muito ergonômico. Não sei se é porque na época que lançou vocês eram pequenos e não alcançavam o dedo lá direito. Cara, pra quem era hobbit, velho, assim, anãozinho, tá ligado? Um turismo, eu acho que de gente, cara, não dava certo. Não, eu joguei recentemente, velho, e o controle envelheceu pessimamente, horrível, tá ligado? Não dá pra usar de jeito nenhum, tá ligado? Tipo, não sei como a gente usava isso na época, hoje em velho, dia é impossível. Pra mim ele sempre foi muito ergonômico, cara. Não, mim era ótimo, cara, velho. Isso é ergonômico se você tem uma mão com 60 dedos, velho. Não, cara. Olha, tinha até as instruções de como segurar, mas não leram. Tem três meios de segurar. É, cara. Uma mão de cada lado, a mão esquerda no meio e a mão direita em cima. Um com as duas mãos na cara lado. E mexendo com o pé, né? As duas mãos na cara e gritando, oh meu Deus, como que mexe nisso? Isso é gente certa. Cara, você... Ai, cara. Como já no, como era o Rumble Pack, né, cara? Que era o bagulho pra ele tremer, não era? E outra inovação, cara, da Nintendo aí, outra inovação. Cara, que bagulho nojento, cara, no controle, que bagulho feio, pesava, mano. Pesava pra caralho, cara. Pesava pra caralho, cara. 50 quilos, né? Era o lance do... É o início do Wii Fit, pra deixar as crianças malhadinhas, né? O cara fazia supino, né, cara? Cara, mas tu jogava o... Tu jogava o GoldenEye e tomava um tiro, velho. Saltava o controle da tua mão, cara. Doía segurar aquela porra. Morria de verdade, mano. Velho, com as baterias cheias, ele tinha uma vibração muito forte, cara. Eu não duvido nada que os loucos botavam aquela porra na buceta, tá ligado? tomava um tiro, só pra... Eu e meu colega, a gente fazia corrida de Rumble Pack. É isso que eu ia falar agora, cara. Tinha nego que fazia corrida, apostava corrida de controle. Fazia corrida de Rumble Pack, é muito bom. Mas dá uma lembrada aqui que também tem aquele minigame que tem no Dreamcast também, que pesava pra caralho. Hã? Isso eu não cheguei. Eu não cheguei a experimentar. Aquele é o Memory Card. O Memory Card do Dreamcast? Nem ferrando, aquele pesava a mesma coisa que uma chave, tá ligado? Era mó levinho. Mas era grande pra caralho, velho. Era pequenininho, parecia um bichinho virtual, tá ligado? Sério? É, eu tinha um Dreamcast, cara. Você acoplava ele no meio do... Cara, tu tinha tudo, né? Vai se fuder. É por isso que ele mora na rua agora, cara, entendeu? Em minha defesa, eu não tenho defesa. Mas galera, eu quero saber qual o sabor que vocês tinham. Ah, eu tinha o padrãozão. Pretinho, pretinho? Sim, sim, o meu não tinha aquelas firula de... Eu tinha um controle, eu tinha três controles, cara. Eu tinha o comum lá, que era o cinza. O padrãozera cagado. Alguém lembra? Alguém lembra o nome? Qual que era? Aí veio um verde, eu tinha um verde e um preto. Eu tinha um verde e um preto. Uva, morango. Ah, eram umas coisas muito ruins. Abacaxi, kiwi, uva, maçã, não fala da missa. Só zero a vida quem teve o do Pikachu. Nossa, cara. O melhor de todos, cara. Era o mais feio. Sim. Cara, tá ligado aquele brinquedinho do que toca aí, aô, cara? Era tipo aquilo, tá ligado? Ah, e teve também nojento, velho. Eles fizeram depois aquele... A expansão, né, cara? O Expansion Pack aquele, cara, que não servia porra nenhuma. Que era servia pra uns 3, 4 jogos, cara. Era pois a Tower Power da Nintendo, velho. Cara, eu não sei, tipo, eu sempre usei, tipo, com meu primo, a gente colocava lá, tipo... O Mario com o Donkey Kong, tá ligado? Tipo, duas vezes precisava, o do 64 precisava, era necessário pra poder jogar. Mas, cara, tipo, era só pra expansões de memória mesmo, tá ligado? Pra ele poder pra aquele sisteminha de merda, conseguir rodar um gráficozinho da Romeno ali, tá ligado? Tinha jogo que não rodava se você não usasse, porque rodava, cara, faltava velho, recurso, tá ligado? Rodava, só que rodava porcamente, cara. Não, os caras criaram um hardware, tá ligado? Que eu não conseguia, tipo, podar os jogos, tipo, merdinha, tá ligado? E os caras tinham que usar outro jogo. Não, mas era bem poucos. Era bem poucos jogos que usavam essa bosta. O segundo Turok fazia isso, por exemplo. É, o segundo Turok. Pô, mas Turok sempre foi um jogo bonito, hein, cara. Pra época, era incrível, mano. Turok era foda. Ele era muito bonito. Ô, e qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram, cara, pro Nintendo 64, velho? Ô, posso começar pra gente falar algo de coisa boa? Sim, vai, fala aí. Eu já comecei com GoldenEye, cara. Nossa! Já comecei com tiro, porrada e bomba. Mano, aí estamos falando do melhor FPS. Eu uso falar, foi o melhor FPS já feito, de longe, cara. Sim. De longe. Melhor multiplayer também, mano. E até hoje, cara, até hoje é divertido jogar aquela. Sim. Para de olhar pra minha tela, Eu não sabia usar aquele mapa, aquela porra daquele mapa, tá ligado? É, não fazia diferença, na verdade, olhar pra tela. Mas cara, eu preferia jogar Siphon Filter no PS1. Tchau, falou. Lilis me viu jogando Siphon Filter, os inimigos dão um respawn do nada na tua cara. Envelheceu muito mal, velho. Vai não, se fuder. Não, qualquer jogo de em 3D envelheceu mal, isso é injusto, velho. Ah não, Ocarina of Time dá pra jogar até hoje. Não, o Mario, o Karine, estão tá de boa, né? Não, com 3D é muito ruim, cara. 3D é muito ruim. Não, que isso, o Mario, cara. Ainda, cara. Não é ruim, cara. Ele parece que ele é mais liso, porque, tipo, não sei, cara, dá a impressão, pelo menos, que você não vê tanto polígono assim, tá ligado? Sabe qual é o problema? Eu sei o que você tá falando. É porque, tipo, é mais simples, não é aquele coisa de vírgula do PlayStation. Aí fica menos poluído, você acha que é melhor, mas overall é uma mesma bosta, cara. Não, mas tá falando graficamente ou a jogabilidade? Não. A jogabilidade é intocável. Tô falando graficamente, jogabilidade. Ah, tá, não, jogabilidade sim. Isso não tem como mexer. Deu uma envelhecida mal. É bom ver as versões refeitas, né? Pra DS, por exemplo. O do Mario até que ficou bonitinho, cara. Ele no DS. O Zelda ficou bem feito pro DS também. O Zelda no 3DS também ficou. Mas voltando a falar do GoldenEye, cara, tipo, era muito foda, velho. As treta com mina de proximidade, tá ligado? Porra, eu tinha um ódio disso, cara. Largava por tudo, velho. Eu mesmo morria nas minhas minas de proximidade. Eu lembro que, tipo, tinha as fitas que a gente ficava fazendo as competições, tipo, ah, só pode usar mina, só pode matar com arma tal, tá ligado? Só pra ficar cagando. Só pode assim. Golpe cara... de karatê! Cara, não pode pegar o Odd Job, cara. Pode jogar Golden Gun também. A combinação que me deixava mais puto, Facilite e Proximity Mini, cara. Ah, Proximity Mini era foda, cara. Eu tipo, tava muito puto. Eu só lembro de dois mapas, cara. Não, três mapas. O mapa que era uma base meio random, que ficava umas portas abrindo e fechando, que era um saco. O mapa de que era uma base meio azteca, sei lá. E o mapa... É o templo. E o outro mapa, né, que era o do banheirinho lá. Banheirinho era o mais legal. É, da primeira fase, a base russa lá. Tipo, eram os melhores mapas ever, velho. Tipo, todo mundo querendo ir no banheirinho, porque era mó legal ficar snipando ali no duto. Nossa, o cara marcava as contendas lá, né? Tô aqui no banheiro, pode ver, não sei o quê. E enchia de mina de proximidade, né? Chega aí, otário, tô na fábrica, tô nos galão da fábrica. E, tipo, é que naquela época a gente não tinha o costume de olhar mil coisas ao mesmo tempo. Tipo, hoje em dia a gente acompanha o mapa, a gente vê todos os bagulhos de boa. Naquela época não, se você olhava pro lado um segundo, você tava perdido no teu jogo, assim. A gente foi aprendendo isso da forma mais difícil possível. E tipo, você olhava pro lado, quando você voltava, o teu brother já tava te fuzilando, você já perdeu. Eu acho que o GoldenEye também foi o jogo que eu mais quebrei analógico, cara. Depois do Mario Party, assim, que é o pior, né? Nossa, não, Mario Party é o pior. Mario Party é o que... Smash Bros. Não, Smash Bros eu não chegava a jogar, não. Mario Party é o pior destruidor de controle de todos os tempos, cara. Sim, cara, e é divertido pra caralho, nossa, velho. Tá louco. É um dos melhores jogos já feitos, por sinal, mano. E o jogo que causa mais intriga também entre os amigos, né? E é uma... assim, porque, tipo, tu tem que ganhar ferrando com os outros, né, cara? Então, uma hora ou outra, vai te ver com o outro, né, cara? Mas era muito bom, o 1, o 2, assim, depois, cara, eu tava jogando no Nintendo Wii o 9 esses dias, tá ligado? Tipo, nossa, eles continuaram a série. Sim, tem até o 9. Mas no 64 eles lançaram bastante versão, foi até o 3. Eu acho que o do 64 é muito mais legal, eu cara. Eu também acho. Ele tinha uns minigames muito afusos. E, tinha. Tipo, era demais, tá ligado? Porque, tipo, a gente jogava, tipo, eu jogava com 4 pessoas. E, tipo, primeiro a gente ficava fazendo uns complô um contra o outro. Ah, tá, sei lá, o brother já ganhou da vez passada, vamos deixar ele ganhar, não, vamos fuder, todo mundo fudendo ele, sei lá o quê. E, tipo, sempre tinha um que ia ficando com um controle ruim, tá ligado? E, tipo, e, geralmente quem ficava com controle ruim, a gente tentava ajudar, mas não dava certo, porque o controle dele tava com o analógico fudido. Quando jogava em... console, né, cara? A primeira coisa que fudia era o analógico, cara. Sim. Você chegava no final do Mario, cara, você fudia o controle pra jogar Mario o Bowser. Mario Party, quando eu jogava no locadora, beleza, vamos jogar Mario Party. Em casa, tá ligado? Eu chegava assim, não, esse minigame não vamos jogar. Minigame? Deixa o tempo passar aí. Pois é, cara. Não, não vai fuder meu controle não, vai tomar no teu cu, cara, tá ligado? O analógico era uma bosta, cara. Isso ele era mesmo. Frágil demais, né? Muito frágil. O analógico do primeiro DualShock do PlayStation era uma merda, velho. Também. Aquela porra descascava, ficava só aquele pedaço de plástico que ficava um calo gigante no seu dedão, velho. Ficava só um bagulhozinho de plástico, a pontinha, tá ligado? Aconteceu isso com o meu controle, cara. Com o PlayStation, porra. Ah, mas ele era. Putz, mas ele era robusto, né, cara? Quando o cara pega a primeira vez, é bem pesado. Quando tu pega a primeira vez e tu vai correr com o Mario, aí tu bota o controle. Aí tu quer que ele ande devagar, tu só dá uma pressãozinha assim. Puta, aquilo lá era foda pra caralho, velho. Ah, aquilo era massa, era massa. Nossa, eu disse, caralho, que do caralho isso aqui, velho. Demorou muito pra nego, assim, fazer jogo 3D com, assim, a fluidez, a jogabilidade do Mario, cara. Aham. Uhum. Olha, muito. Até hoje, cara. Eu pego um emuladorzinho, assim, pra dar uma jogada assim. Você joga muito fácil, cara. Muito ele é fácil muito bom. Mesmo. Ah. O que eu jogava muito até hoje, cara, era Mario Tennis também. Era que é muito demais, velho. Muito demais. Era bom também. Ah, cara, Mario Tennis. Mario Kart, né, velho? Mario Kart. É que Mario Kart eu prefiro muito do Super Nintendo, muito mais. Pô, cara. Também, cara. Mas ainda assim é um ótimo jogo. Não, comparando de Super Nintendo ainda é melhor, cara, mas. Joguei muito porque eu jogava muito. Eu fazia muita batalha, tá ligado? Batalha com 4 pessoas. Nossa, era mais legal do que de duas. Zona, mano. As batalhas eram fodas. As batalhas do jogo eram fodas. Você, tipo, andou 5 segundos já era. Já tomou um tiro teleguiado de um brother, tá ligado? Eu era muito viciado essa porra, velho. Tá louco. Não, mas o jogo de corrida mesmo que eu gostava era o Diddy Kong Racing, cara. Que tinha os avião, barquinho, era, sei lá o que. Avião, barco, carro. Pô, achava ele muito mais foda que o Mario Kart do 64. Eu não lembro, acho que saiu antes do Mario Kart, se não me engano. Não, saiu bem depois. Saiu bem depois. Eu achava legal que ele usava o... Tinha um Conker, né, cara, nesse jogo. Sim. Se eu não me engano, foi a primeira aparição dele, foi aí, né? Foi a primeira aparição. Nessa época ele ainda ia ser um jogo bonitinho, estilo Mario, tá ligado? Melhor jogo do 64, cara. Tirou o jogo mais errado e um dos melhores jogos do 64, cara. Conker's Bad Day. é o único jogo, tipo, que o 64 tem que, tipo, é errado e, tipo, ele passa dos limites, assim, tá ligado? Total, sabe? Cara, eu fico, tipo, imaginando... Não, fala, Bruno, fala, depois eu falo. Eu ia falar que, tipo, eu acho que é, tipo, uma metáfora, tipo, pros desenvolvedores, bem o comecinho do jogo, tá ligado? O comecinho do jogo é normal, dele fica bêbado e, tipo, o jogo vira uma putaria. Eu acho que foi, os caras devem estar fazendo o jogo numa boa um dia, tá ligado? Daí eles falam, tipo, os caras devem ter tido a cara, escrito o roteiro a noite inteira, e desde todo dia eles falam, caralho, olha a merda que saiu. Mano, tá em cima do prazo, manda essa porra. Tipo, fechou, tá ligado? Mandou o roteiro, pronto, aí o Conker nasceu ali. Eu recebi... que foi o seguinte, mandaram pra Nintendo, ó, é o jogo aqui do esquilinho fofinho, a gente quer fazer um jogo fofinho. Fechou. Partiu o rolê, demorou. É isso que eu ia falar, como é que essa porra desse jogo passou pelo pessoal da Nintendo, cara? Que eles são chatos pra cacete. Pois é, porque assim, cara, eu recebi aqueles, tá ligado? Tipo, quando compra algum jogo da Nintendo, eles me mandavam lá pra te preencher e recebia aqueles new listers dele por carta, né? Eles mandavam as novidades, pá. Cara, e vinha as imagens do jogo do Conkers, era, tipo, sabe, as expressões dele, todo fofinho, assim, o jogo. Ah, é. A primeira divulgação era toda fofinho, cara. Depois que não saiu o negócio mesmo, cara. Você não viu ele fumando um charuto com arma, tá ligado? Você só viu um esquilinho bonitinho. Mas tá. Ele foi, tipo, mudado tudo em cima da hora mesmo, cara. Tipo, uma fita assim, agora eu não lembro direito. The Great Might Owl. Porra, Great Might Owl. Melhor chef. And I'm going to throw my shit at you. Caralho. Que personagem de jogo fala? Eu sou o poderoso grande bosta. E eu vou jogar minha merda em você. Os dentes de mim, né? É? Cara, era muito do caralho, velho. Porra. Sim, uma reclamação que eu tinha, cara, do 64, que ele demorou pra caralho pra sair jogo de luta bom. Teve algum? Teve mais ou menos. Nossa, nem lembro disso. Agora, teve o pior jogo de tudo. Fighter Dash. Esse eu lembro, cara. Por isso que eu perguntei qual é o bom. Eu acho que eu não joguei isso aí, cara. Fighter Destiny. Deixa eu ver. O pior jogo de todos. Esse jogo era terrível. Eu nem sei se... Ele sempre tá nas listinhas do jogo bom. Nossa, que jogo esse horrível. Esse jogo era péssimo, velho. Ele era muito ruim, cara. Muito ruim. O personagem dele não tinha pé nem cabeça, velho. Era uma tentativa de cópia de Tekken com Street Fighter e deu tudo errado, cara. Cara, na verdade, eu sempre vi esse jogo como, tipo, o irmão pobre, fudido do Virtua Fighter mesmo, tá ligado? Porque, cara, olha que capa linda, ali, cara. Mais pobre, não, até fudido que o Virtua Fighter. É, mas ele é isso mesmo, cara. Não, mas o Virtua Fighter, quando saiu o primeiro, tá ligado? Pô, 3D e tal, já dá até um desconto, tipo, 90 o quê? 91, acho que era, pô, aquele jogo primeiro, sei lá. Cara, até entende. Essa bota é o quê? 98, cara? Uma porra dessa, tipo, cara, ainda aceitava de 98. Cara, a Nintendo Magazine disse que era essencial para comprar. Velho, tem um bozo pra jogar aqui, cara. Tem um palhaço, cara. Opa, como não? Ó, voltando. Eu tô vendo aqui a letra do The Great Might Pool. Ele fala, olha só, tá aqui saindo... Tá saindo uma leva infinita de munição pra jogar em você da minha estrela do mar de chocolate. Nossa. E ele aponta pra bunda, sabe? Como esse jogo passou na Nintendo, velho? Ah, acho que eles deviam estar olhando pro outro lado, cara. É, cara, eles não estavam prestando atenção no que os caras estavam fazendo. Cara, eles jogaram os primeiros 5 minutos, tá ligado? Mas os primeiros 5 minutos você é um cara, é um esquilo bêbado pra caralho, cara, vomitando. Dando um analgésico, cara. É abertura, até ele vomitar, tá ligado? É mais ou menos 5 minutos que dá até ele vomitar. Quando ele tá chegando perto do bar, os caras desligaram o videogame, tá ligado? Ah, fechou, tá de boa, pode passar. Tá fofinho o suficiente. Agora um bom, cara, o bom é esse aqui. Não, mas ele já não começa com ele estilo... O filme lá, o Laranja Mecânica. Acho que o começo dele é assim. Não, cara. É um pouco mais pra frente, eu acho. Um pouco mais pra frente. O jogo de luta que eu gostava de jogar era o Clay Fighter, cara. Ah, é, sim. É o único mais ou menos bom que tinha pro 64. Deixa eu ver a imagem que por nome eu não tô lembrando. Esse aqui era bom, era o Blast Corps. Ah, Blast Corps era muito foda, cara. Era muito bom. Você, principalmente, você dirigia um time de carinhas que tinha que destruir o cenário inteiro, né? Era um beating up, né, cara? Não, era aquele lá que você dirigia um caminhão, que vinha um caminhão com uma bomba atômica. Você tinha que impedir que ele batesse em qualquer coisa, então você tinha que destruir as paradas ao redor dele. Tava confundindo com Fighting Force, cara. Desculpa. Blast Corps. Eu falar do Fighting Force. Fighting Force, Mas não, eu gostava. Fight Force é legal, mano. Era muito foda. Principalmente o 2, quando você chutava uma cadeira, a cadeira explodia, tá ligado? Que massa velho pra caralho. Nossa, cara. Eu achava do caralho você, tipo, encher os caras de tiro, jogar uma cadeira explosiva nos caras, daí acabava a tua munição, você jogava a tua arma no cara e a tua arma explodia, tá ligado? Puta, era foda, tudo cara. Explodia. Tudo explodia. É Michael Bay que fez esse jogo. Não, Blast, foi... né? Blast é explosão, porra. Que... Não, ele tá falando do Fighting Force. Ah, Fighting Force? Caralho, Fighting Force, você arrancava as barras do elevador pra bater na galera. Isso, velho, cara. O jogo era brutal. Era um filme, era tipo um filme do Rainer Wolfcastle, né, cara? É, exatamente. Pô, mano, o primeiro jogo que eu joguei no Nintendo 64, que eu joguei por 2 minutos antes da fita dar problema, que era uma fita pirata, eu não lembro o nome, era um jogo que era um ninjinha com uma roupa vermelha, se pá, não tenho certeza. Era o Goemon, cara. Ah, então, era azul a roupa. Azul? Era mó ponto. Tinha dois ninjas, um azul e um Goemon e um vermelho. Era esse mesmo. Eu joguei cara, esse jogo. Cara, qual... Falido. Eu joguei esse jogo por 2 minutos, aí a fita tava ruim porque era pirata, aí eu lembro que a gente foi trocar no Brother e eu peguei o Snowboard Kids no lugar. E esse foi o primeiro jogo que eu joguei de verdade e era muito da hora, cara. Pô, não era nem o 1080 Snowboard, cara. Não, era o Snowboard Kids, era muito massa, cara, era muito massa. Era massa também o Snowboard Kids. Pô, eu tava jogando o 1080 Snowboard esses dias no emulador aqui, caralho, que jogo foda, velho. O jogo ainda tá massa de jogar. Mas o Cool Borders do PlayStation era mais legal. Cara, me lembrei cool agora, sabe de quê? Me lembrei de Perfect não? Dark, velho. No Perfect Dark, cara. Esse eu não cheguei a jogar. Era muito fizeram massa. Pra ser o substituto, né? Sério, Blitz? Caralho, cara. O jogo era não muito joguei, bom. Cara. Até hoje é muito bom. É bom pra cacete. Cara, qual que era o nome daquele, tipo, que era de ficção científica, que se pousava num planeta, era de tiro também, cara. Half-Life. Eu jogava muito. Jet Force Garmin. Nossa, esse era muito massa. É muito massa. Nossa, o jogo era do caralho, cara. O time DK pra Nintendo CD4 também? Não. Acho que não foi. Era só no Prey. PlayStation. Agora, o Sombras do Império de Star Wars era do caralho. Ah, aquilo era muito bom, hein, cara. Pô, aquilo era foda, velho. Todos os jogos de Star Wars eram muito bons. O 64 era muito bom. Não, velho. Não eram todos muito bons, cara. Tinha o Masters of Terrascar. Ah, não, esse é do PlayStation. Era um lixo. Oh, mas eu lembro que tinha um que era bem meia-boca, um que você andava com os troopers lá. E o jogo era bem bugado, era bem zoadinho. O jogo de Pod Racer lá era muito da hora, cara. Ah, o Pod Racer era foda. É o episódio 1, né? Isso, episódio 1, Racer. O Rogue Squadron, cara. Rogue Squadron, velho. Era foda. Era, caralho, velho. Um dos jogos mais divertidos pra mim, cara, era esse aqui, ó. O WCW versus NWO. Puta que pariu, porradaria total. Era muito foda isso. Cara, com 4 controles. Cara. Se batendo no mesmo ringue, velho. Era genial. Cara, vocês chegaram a jogar o WCW Thunder do PlayStation? Era o que você batia e saía 50 cérebro, 20 coração, ou não? Não. O Thunder era tipo, tinha uns milhões de personagens pra escolher, mais em secretos, tá ligado? E, cara, o jogo era muito. O jogo era mó truncadão, tá ligado? O jogo era muito divertido, cara. Eu lembro que né, tipo, tinha o Ed Guerreiro, cara, que era acho, um dos mexicanos mais legais assim, que tinha no... Ah, tinha todos, claro, nesse o WCW, esse tinha todos os clássicos, cara. Tinha todos, muito cara. Cara, era foda. Era horrível, velho, era se você olhar as imagens dele, ele era horrível pra caralho. Mas era muito eu joguei divertido. Eu joguei o do Play só, cara. Eu falei, o 64 eu joguei, tipo, mais do meu primo. E o primeiro do 64 que eu joguei, cara, inclusive, foi o Rampage, velho. World Tour, tá ligado? Nossa, ah, sim. Eu adorava, cara. Adorava o Rampage, cara. Rampage é foda, cara. Rampage é um jogo, cara. O 64 teve versões boas pra caralho de jogos de tiro, cara. O Hexen, o Doom. O Doom no 64 é foda. O Turok também, eu lembro do Quake. Turok também, que é Quake, o Duke Nukem, se não fosse a censura, também seria uma das melhores versões. Sim. Mas, cara, eu acho que, tipo, aquela abertura daquele Doom ainda, cara, pra mim é uma das mais marcantes e mais legais, cara, dos videogames, tá ligado? Sim. A galera lutando contra os demônios, assim, de, tipo, passando a cara. Você percebe que o labirinto que eles estão é as letras lá do Doom, né, cara? É o logo, você fala, cara, que do caralho, cara. Aquela abertura do Doom é foda pra cacete, velho. E o jogo já começa sem dó nenhum, cara, já começa brutal pra caralho. Cara, o Doom 64 foi o primeiro jogo que eu comprei, cara, pro 64. Nossa, que da hora. Começou bem. Depois troquei pelo International Superstar Soccer, porque o pai curtia futebol também. Isso aí você já não tinha opinião. Né? O meu primeiro jogo que eu comprei mesmo, que não era alugado ou emprestado dos brothers, foram três jogos, porque era tipo aniversário meu, depois já deu de presente de Natal, aproveitou, sei lá o quê. Que é, eu peguei. Olha só, cara, eu joguei tudo ao mesmo tempo, F-Zero, Legend of Zelda. Nossa, e Pokémon Stadium, tá ligado? Ah, foi tudo ao mesmo tempo e foi tipo, nossa, foi a melhor época da minha vida, tá ligado? Cara, F-Zero, puta que pariu. Era incrível. Ah, eu só queria mandar a Nintendo tomar no cu por ela ter esquecido o F-Zero, tá? Exatamente. É, cara. O Star Fox também, né, cara? Tá buscando. Qualquer franquia boa deles, eles esqueceram, cara. Qualquer uma, assim, tá ligado? Star Fox 64 é definitivo, cara. Star Fox e o F-Zero, cara. Fazia aquela corrida da morte que o objetivo era tirar todo mundo da corrida, velho. Que era foda, muito louco. Caralho. E os percursos também, cara, tinha percursos muito foda. O F-Zero 64 era muito demais, tipo, tinha muito personagem, tinha as músicas eram perfeitas. E tinha uma trilha sonora do caralho, cara. Perfeita, é a melhor trilha, uma das melhores trilhas de todos os tempos, cara. Você vinha de 4 personagens, só pra de repente pra ter que tinha uns 30, né? Você vinha de 4, sim. E você voltava de 4, né? Você ia e voltava, cara. Tipo, mano, eu tinha um dos três melhores jogos do console, assim. Pois é, eu ia dizer isso, tempo, seguido, tá tu pegou, cara, uma das trincas perfeitas do 64. Pois é, cara, e tipo, era muito difícil saber o que jogar, mas eu gastava muito tempo com Zelda, muito mesmo, tá ligado? O Star Fox eu nunca consegui virar no modo mais difícil aquele, tá ligado? Ah, mano, Star Fox não tinha, eu jogava só em multiplayer com a galera. Eu pensei que nunca tinha conseguido virar um Barrel Roll. Isso eu faço até no Google, quando eu digito do Barrel Roll. Foi no Google, cara, que é massa. É, foi aí que surgiu, né, cara, no meme lá, né? É, o Super Nintendo não tinha voz desse jeito. É. Ah, não, pera, você tá falando da voz do jogo? Sim. É, esse meme surgiu aí, né? Ah, sim. Não. Barrel Roll. Aí eu atirava neles, que eles ficavam me xingando. Tipo, eu jogava só multiplayer com a galera, nunca joguei campanha nem nada, porque eu não tinha o jogo, tá ligado? Aham. Uhum. É, eu jogava bastante com a galera também. Mas era assim, cara, era o Star Fox e o... Star Fox e o Mario Kart, eram os que não dava pra jogar com a galera, porque, tipo, como eu tinha os jogos, eu jogava muito e os caras não conseguiam me ganhar, tá ligado? Então a gente jogava, tipo... Outra coisa, né? Tipo... Mario Party ou WCW mesmo, que a gente tava. O André é muito viciado, vai tomar no cu, não vou jogar com ele, não. É. Não dava, tipo, eu deixava, às vezes, assim, ficava rodando, tá ligado? Sem fazer nada com esses caras mesmo. Aí perdi a graça, né? Eu acabava jogando o outro mesmo. Oh, e uma fita, uma fita que era demais no jogo do Pokémon é que ele vinha com um adaptadorzinho que você podia jogar a fitinha do Game Boy, tá ligado? Sim. O dia que eu descobri isso, meu mundo revolucionou porque eu não precisava mais usar pilha, tá ligado? Tipo, eu podia jogar no videogame, yes! Cara, ó. Vou falar. Pelo amor de Deus, velho. Ah, vai foder. É. Fala aí, o que você vai falar, cara? Esse aqui, ó. Esse aqui foi a primeira coisa que eu lembrei quando. Quando vi a mensagem lá do Albert Rowe. The Ghost Retro! Ah! Que errado, cara! Leandro não conseguiu abrir o bagulho. Ah! O Albert Rowe. Who's the boost to get through? Puta que pariu! Ixi, cara. Pokémon Stadium eu tava jogando. Watch é o único lugar que você pode fazer piada de um catástrofe internacional. Pokémon Stadium eu achava de muito mais legal do que as tretas, ficar fazendo os minigames lá, cara. Sim, os minigames eram muito bons, cara. Ah, sim, cara, pô, e cara, não dá pra comparar nem com aquele Pokémon, né? Porque aquilo lá era uma ideia ridícula, né, cara? Não, mas o Pokémon Snap era brilhante, cara, era demais. Você andava no Twitter tirando fotos Pokémon, cara. Eu me divertia muito jogando essa porra, velho. A gente já conversou sobre isso em outro podcast, né, cara? Eu falei que era bom. Era ótimo, velho. Tá, quem mais aí? Posso propor uma parada aqui também? Fala, qual o jogo que vocês esperavam pra caralho e broxaram quando jogaram, velho? Olha, cara. Mortal Kombat 4 serve. É, certeza. Ou isso aí já é, tipo, aos concursos, tá ligado? Esse é o concurso, realmente, cara, mas serve. Vai ter que servir. Eu, por exemplo, são os Castlevania, cara. Isso, Castlevania, pronto. Boa, gente. É isso aí. Boa, boa. Lembrou, lembrou. Tristeza, cara. Ah, eu não jogava Castlevania, cara. Eu não jogava mesmo. Então, sempre caguei. Eu só jogava no Super Nintendo. Nossa, esse foi muito ruim. Eu gostava muito de Castlevania, cara. E aquilo lá deu uma brochada foda, velho. Ué, não, pra mim é um dos dois piores jogos de 3D que eu já vi na minha vida, cara. Mas é muito ruim, cara, é muito ruim mesmo, velho. Cara, falando em 3D, brochada e minhoca, né? Tinha o do Earth Orm em 3D, cara. Eu nunca joguei esses, velho. Eu também não. Quis ficar com o Super Nintendo na minha. É bom você ficar com a memória certa, cara. Mas alguém chegou a jogar o Resident Evil do Resident Evil 2? Não. Não. Nossa, cara. É bom pra caralho, porque não tinha loading, né, velho? Cara, não tinha loading, cara, mas os caras pegaram, tipo. Foi a pior renderização daquela imagem de fundo, tá ligado? Não duvido. Se pá, o port devia ser uma bosta mesmo, cara. Cara, era pouco, tipo, no. Tipo, do PlayStation, porra, a imagem era mó, tipo, uma bonita, tá ligado? Tipo, uma resolução boa. Cara, ali dava pra você ver plenamente que foi colada uma imagem no fundo, tá ligado? Uma parede invisível. É, e aquele polígono gigante. Cara. Eu acho que ali, tipo, aquilo ali faz mais jus aos filmes do Romero, tipo, que é o mais trash que tem, tá ligado? E eu acho que falei em Romero, ô Bruno, o Daikatana saiu pro 64, hein, cara? Puta merda, hein? Daikatana, jogaço! Deixa eu ver. Procurem, pessoal, Daikatana é ótimo. Nossa, acabou de... Manda o nome. Escreve Daikatana, é Daikatana mesmo, só com K. Ah, tá. Tudo junto. Isso. Mas o... Eu tô tentando achar a imagem aqui, pô. Porra, mas não, nem funciona. Cara, mas um jogo que eu achar... O jogo, ele é do mesmo criador do Doom, o Daikatana? Isso, do John Romero, cara. É. Cara, como cara, ele conseguiu isso, cara? Ele cara. Disse que era obra-prima dele. Isso, ele passou um tempão preparando essa merda, cara. Fora que foi caríssimo esse jogo. Tentou fazer um hype desgraçado em cima disso, cara. Ou, e a gente vai falar de Superman 64 ou não? Precisa. Não, esse. Eu acho que a gente tinha que falar, dar o prêmio Superman 64 pro pior jogo, entendeu? Pro pior jogo, é. Esse aí não tem o que falar. Ó, eu tenho. Ele é muito... Então eu posso piorar tudo, posso piorar muito aqui. Tem o Mortal Kombat 4, que já foi. Tem aquele Mortal Kombat de Sub-Zero, tá ligado? Ah, Mythology. Mas tem no PlayStation também. E daí, mas também não tem no 64, não tem? Ah, o 4 também saiu no PlayStation. Mas, cara, o do PlayStation ainda é pior, porque o loading era enorme, velho. Era hora. Tem o Batman, cara, do futuro, tá ligado? Não! E o Mega Man 64. O Mega Man 64 com respeito, que eu gostava. Não, cara. Eu acho que... Eu sou muito burro pra aquele jogo, porque eu não consigo jogar, cara. Eu não vejo sentido, não vejo a lógica daquele jogo. Eu começo a jogar e falo, cara, o que eu tenho que fazer aqui, tá ligado? Eu virei aquela merda, cara. Cara, é um labirinto infinito, aquela bosta, cara. Eu sou tipo o Gariba que não passa a segunda fase, cara, a segunda tela do... Filho da puta! Eu era criança quando joguei essa porra, cara. Cara, foda-se, cara. Mas, velho, dá nojo, cara. Mas um jogo que era demais, era aquele de corrida que tinha nos arcades também. Qual que é o nome? Que eu nunca lembro. É o Cruising USA. Isso. Cruising Exótica. Daytona era do caralho. Era esse, eu jogava muito esse e o Beetle Adventure Racing, aquele do Fusquinha, cara. Nossa, isso eu não manjava. Isso é maneirinho. Eu jogava muito Xtreme G, cara. Ah, das motos, né? Das motos voadoras, cara. Das jogava moto, caralho também. Eu jogava mais o Cruising the World, é esse? Tinha Cruising também? World? Cruising tinha, the World, Cruising World. World. Jogava mais esse. Cruising World veio depois do Cruiser USA. É. Tô gostando das pronúncias. Cruise World. Foi depois do Cruise USA. O jogo que era demais era o Road Rash, velho. Porra, velho, mandou. É verdade, Rod é verdade. Pô, de corrida o 64 era bem servido, cara. Sim, de corrida ele era bem servido. Eu preferia o 3D, o Road Rash, do que o do 64, cara. O 64 era muito coloridão, tá ligado? Eu achava demais o do 64 ainda, cara. Não, era divertidão, mas o do... É que qualquer Road Rash é legal pra caralho, né, cara? Sim. Pô, é, mas o Jailbreak é do caralho, velho. Eu gostava mais do 3D, cara. Sabia? Eu curtia muito o 3D, cara. Eu achava o 3D... Road Rash 3D era por quê? Pro PlayStation? PlayStation, só tinha no PlayStation, porque tipo, todos eles eram bem mais cartunzão, tá ligado? Bem mais pastelão, quando os caras caírem e tal. Mas o do Play não, cara. Do Play, tipo, ele era tipo, real. Meio simuladorzinho. É, ele era meio simuladorzinho, na moral. Você podia dar porrada na galera, tá ligado? Eu achava bem mais divertido, cara. E eu achava os videozinhos dele também mais... É, mas tinha uns mini videozinhos, mas era trechaço. Olha o Jailbreak. Olha o Rod Rash Jailbreak aí, real pra caralho. Oh. Olha essas nuvens, velho. Cara, olha o jeito. Não, não tô falando do Jailbreak, pô, tô falando do 3D. O Jailbreak é moridão pra caralho, tá ligado? Olha a sombra, velho, a sombra quadrada. Olha o jeito que ele tá sentado na moto, cara. Olha a bundinha dele que sai de carro, velho. Essas fotos são muito pequenas que tem, cara, aqui. Cara, não era sinistro, que eu adorava, cara, era esse aqui, ó, Shadow Man, né? Ah, o Road Rash 3D que ele usava, tentava emular uns... Shadow Man era massa, hein, cara. Tinha uns bichos muito sinistros nesse jogo, cara. Eu cheguei a fundo nesse jogo, cara. Ele tinha umas paradas de voodoo, cara. Ele era fortemente, assim, cara. Ele não era uma parada rasa, não. Porque os caras realmente estudaram essa parada do voodoo a fundo, sim, velho. Cara, sim, cara, sim. Pô, tinha uma cobra, de cartola lá que era sinistra pra caralho. Esse jogo era pesado, cara. Ele era pesado, cara. Esse jogo só me lembra a lista de jogos proibidos que saiu na época. Que um deputado queria proibir. Pô, e o Soul River? Soul River? É, então, onde pode dizer que o Shadow Man porque é por causa do Soul River, cara. Eu achava que era cópia. E o Soul River rolou no Nintendo 64, não rolou? Acho que não, cara. Eu acho que era exclusivo do PS, eu acho. O Road Rash 3D parece mais que foi feito no Mega Drive CD do Yano. Nossa, era muito ruim. Nossa, mano. O Shadow Man ele era legal porque ele foi criado pelo Jim Shooter, né, cara? Sério, velho? É. Nossa. Pô, era muito ruim o Road Rash, né, cara? Procura aí, Bruno. O Shadow Man era do Jim Shooter, cara. Eles tentavam emular umas texturas que nem Mortal Kombat fazia, né, cara? Mas só que ficava muito péssimo. cara. Olha, cara, é baseado num quadrinho, velho. Da Valiant Comics, não sabia. Olha só. Que massa, hein, cara, viu? Vendo aprendendo. Nossa, hein? Pois é. Mudou minha vida. Pô, cara, eu já tenho mais. É verdade. O bagulho com mais de 10 anos aí, tá aí, ó, tô descobrindo agora. Mais de 10 anos. Tem uns 15 anos no mínimo essa porra aqui, cara. É, 15 anos. 15 anos, 99. 15 anos, cara. Caralho, eu não sabia. Vou ler o gibizinho, cara, ver se é bom. Mas agora sim, cara. A Lili não falou nada ali, tem alguma coisa? Pois é, Lili, o que jogava no 64? Ah, sim, depois de milhares de anos de estimação, tendo que lembrar de mim. Eu tô brincando. Eu jogava era mais era Harvest Moon. Claro. E o Harvest Moon era o da Fazendinha? Harvest Moon era o da Fazendinha. O da Fazendinha. cara, eu sempre achei esse jogo péssimo, velho. Cara, ali eles compram um 3DS só por causa de Harvest Moon. Ah, não, é porque na época eu achava assim, nossa, que bosta, jogo de fazenda, sei lá o que, eu nunca nem curti, eu nunca nem joguei. Deixa eu falar, jogo divertido pra caralho isso aqui. Ele é que nem um visual novel, sabe? Japonês, assim. Só que com simulador de fazenda. Ué, é legal, cara. Eu sei que ele tava relax, brisando aí, é legalzinho. E qual que era o outro, Lilith? Eu jogava também outro de RPG que era mega underground, que ninguém conhece mesmo. Eu joguei foi Shadowgate, que era... Ah, Shadowgate, eu lembro de você. Ah, que eu jogou também, que não é muito difícil, pô. Todas as pessoas que conhecem, assim, que jogava... Pelo menos ou emulador, então que jogou, ou então tiveram o Nintendo 64 mesmo, ninguém conhecia esse jogo não. Nossa, era... Shadowgate parece jogo de Amiga, cara. Ah, tem um visual parecido de Amiga, tem, né? Tem um pra Nintendo 64 também, tô vendo aqui agora. Sim, sim, é. O 64 ele tava muito mal provido de RPG. Sim. É isso que eu ia falar, eu não lembro de que RPG de 64, na verdade. Muito pouco. Muito tem, pouco. Tem aquele tático, Tactical Ogre lá, né? Ou não era do Nintendo 64? É, verdade. Era do Nintendo 64, né? Era do 64. Saiu um pro 64. Puta, é verdade, cara. RPG pra 64. Tem o Zelda, né? Que é Action RPG, da segunda e primeira. Pô, a gente falou pouco do Zelda, hein, cara. Zelda é um... Pra mim, não, melhor era jogo que eu joguei na vida. Não. Era Ogre. Era Ogre Battle. Isso. Tem aquele. Tem aquele Aiden Chronicles, The First Mage, mas é um lixo da THQ. Eu joguei, ele... Ele é bem ruimzinho, meu amor. Mas assim, porque... Eu gostei da história, pelo menos, e tipo... também achei legal também a jogabilidade, mas... Eu realmente não cheguei a zerar não, porque tava bugado a ROM. Mas cara, porra, Zelda foi, acho que, o primeiro jogo que eu me encarnei, assim, pra jogar do começo ao fim, tá ligado? Ah, caralho, eu lembrei aqui que eu já joguei um jogo... Que ele veio em japonês, o cartucho, não consegui jogar porra nenhuma. Que era o Super, Robot War 64, velho. Nossa, caralho, velho. Essas porra desse jogo acho que nunca foram lançadas aqui no Ocidente, cara. Mas nunca, era cara, um gráfico incrível, velho. Nossa, que bosta de direito autoral, cara. Malditos direitos autorais que não deixam os titãs sair aqui, cara. Ele saiu em português. Nintendo? Não, 64. 64, cara. 64. Eu consegui o seguinte, cara. É um jogo que mistura robô de tudo quanto é história, cara. Do Gundam, do Macross, do Tangentopa e por aí vai. Que da hora. Foda. Eu já tava sabendo que mistura porra nenhuma, tá ligado? Daí, tipo, a versão que eu mais joguei foi aquela do Play que tinha uma tradução, tá ligado? É, tinha que ficar caçando essas tradução. É uma bosta. Cara, não, a tradução ficou daqui boa, cara, dá pra jogar de boa, não, velho, cara. Eu tem que ficar caçando essas merdas. Ah, é, não, você fica caçando a tradução, mas, cara, o jogo é incrível, cara. Super Robot Wars era foda, velho. Esse do 64 eu não cheguei a jogar, não, Flamengo, era bom, cara? Puta merda, assim, não pode ser que era a melhor coisa do mundo, né? Isso é bom pra caralho, velho. Eu não entendia porra nenhuma, era em japonês. Hoje em dia deve ter uns ROM traduzida. É. Divertia, dava pra jogar enquanto cagava. Cara, a gente ia anotando um manualzinho assim, desenhando os caracteres, sabe? Ah, isso aqui, caraca. Era isso, isso e aquilo. Era bem doente assim, sabe? Bastante. Locadora, né? Época de locadora. Alguém jogou, alguém chegou a jogar o Banjo-Kazooie? Eu? Banjo-Kazooie, cara. Porra, aquele jogo. Mais um jogo. Era mais um daquela clássica Nintendo e Harry, né, cara? É, a mistura da Nintendo e Harry tava nos cascos naquela época ainda, cara. Porra, fazia os jogos fodásticos, né, cara? O Conkers também era, né, dessa leva aí. É, tudo a Rare. Saiu recentemente, cara, que na live eles deram o Banjo-Tooie, né, que fala, né? O 2, eles estavam dando na live, eu baixei aqui. Cara, o jogo passa milhões de anos e tá divertido pra cacete ainda, tá ligado? É, né, cara? Pô, eu lembro que eu jogava, era muito bom, cara. Eu não tinha... O único jogo, acho que o único jogo assim que eu não gostei muito da dupla Nintendo e Rare foi o próprio Donkey Kong do 64, cara. Putz, aquele lá era muito ruim, cara. Pô, eu esperava pra caralho desse jogo. É verdade. Esperava pra caralho daquele jogo. Cara. Bom, é que ele não se adaptou igual o Mario, né, cara? Mario, ele não se adaptou ao 3D assim. É, não ficou legal, cara, não combinou. Tanto que os Donkey Kong bons são os que saiu pro Wii, né, cara? Com a visão normal, de volta, na visão lateral, né, cara? Sim, e eu acho que ficou com o feeling do Mario, cara, mas sem ser o Mario, tá ligado? Exato. É. O Donkey Kong, né, cara? É, Donkey ficou Kong? Muito... É, é, era o mesmo esquema do Mario, só que não era o Mario, cara. Então, deu uma... Sim, eles acertaram pra caralho quando fizeram no Wii voltar às origens, né, cara? Sim, sim. Ficou muito bom. Um bem assim, bem algum. E era da Treasure, né, cara? Treasure faz uns joguinhos, o Treasure do caralho, né? Uhum. Era esse aqui, o Mischief Makers. Ah, esse aí eu. Nossa, esse aí eu lembrava daqui dos informativos da Nintendo falando desse jogo, cara. Mas eu alugava direto esse negócio, cara, pra jogar no meu primo. Nunca cheguei a jogar também. Ele era de plataforma também, né? Era de plataforma. Pô, os caras que fizeram lá aquela... Cara, foi mal. Heroes, né, cara? Deixa eu me corrigir aqui rapidinho. O Super Robot Wars do Mekota que era uma merda. Desculpa, não tinha dublagem, não tinha animação e os robôs eram meio chibi, cabeçudinho, tá ligado? É, mas isso é um padrão, né, cara? Não. O Robot Wars do PlayStation, né, tem todos eles... Não, tem eles normal. Tem uma versão normal. Ah, é verdade. O do 64 é que era o Tibi, que eu achava horrível, eu achava que era do PlayStation, eu confundi. galera, fechamos uma hora aí de podcast. Não, cara. Não, eles eram meio cabeçudinhos também, cara. Era assim, cara. A série quase inteira é cabeçuda. É, eu tava na dúvida aqui, mas ele é o estilo da série mesmo, cara. Eles, esse Tibizinho assim. Eu proponho a gente escolher o pior jogo do 64. É o Shin Super Robot Tyson, é outro. Não. Zé, a gente tem que escolher o prêmio Superman. Superman 64, é, troféu Superman 64. O meu candidato é Fighter Destiny. Cara, Fighter Destiny era cagadaço demais, velho. Pariu. Pô, velho, eu nem sei o que... Eu não sei nem qual sugerir depois de Superman 64, tá ligado? Cara, é muito curto, tá ligado? Né? Tipo... Tu faz um prêmio com o nome dele, mas tu nomeia ele, o pior. Pô, tinha um jogo da Xena? Caraca, isso deve ser muito... Nossa, velho! Deve ser isso muito ruim, cara. Mano... Vocês jogaram do Hércules? Não. Junto com o Hércules? Não, pera. Eu joguei o do... O Hércules, o da série do... Como é o nome do ator lá, o filho da puta, o... Kevin Sorbo, lá. Kevin Sorbo. O Hércules. O Hércules rústico. O Hércules de boutique. Cara, tinha o Iolaus no jogo. Cara, só pra aí o Vini ia pirar. O Vini pira, né, cara? Cara, é sério. Mas como ele é mais do site, então, pô. Mano, eu voto o jogo da Xena como pior, cara, na moral. Jogo de graça. Não, mentira. Eu voto naquele Star Wars de luta. Naquele Star Wars de luta. Ou aquele era só do PlayStation, cara. Eu acho que ele só tinha no PlayStation, cara. É, os bons estavam no... Tá, mas eu voto nele mesmo, cara. Qual que é o nome dele? É Masters of Terascave. Nossa! Cassino, era? É. Deixa eu ver se eu lembro de algum outro aqui, cara. Porra, velho. Eu tô até olhando aqui uma lista dos piores, mas, cara, fica o Superman pipocando na minha cabeça, tá ligado? Eu vou votar no do Star Wars, velho, na moral. Tinha um de luta que era péssimo também, que era Dark Rift o nome, cara. Nossa, qual que não era péssimo, né, velho? Era um pessimamente ruim. Dark Rift? Eu não conheço, peraí. Dark Rift, eu lembro. Não, essa também não. Rift Nintendo 64. Não lembro de ter visto. Legal que se tu pesquisa no Google assim. Ah, sim, cara, eu lembro desse, ele era muito ruim também. Lembrei. Mas essas barras de energia, velho. Puta merda, eu lembrei de South Park Rally, velho. Rally, né, cara? Era muito ruim, velho. South Park Rally era ruim. Tinha um South Park Rally, existia? Tinha. Tinha um South Park também que era de perguntas e respostas. Não, do chefe, era do chefe, cara. Era demais. Era do chefe. Blue Brothers 2000! Pô! Tem que... Cara, se tu bota no Google piores jogos do 64, só aparece a imagem do Super Meat, cara. tu bota top 10 piores jogos, só aparece o Super Meat. Cadê, deixa eu... Cara, é terrível, velho. O imagens, tu bota imagens, aparece ali só Superman, cara. Achei o jogo que eu tava querendo me lembrar, velho. Puta que pariu. Qual? Esse jogo é uma qual bosta. É o Power Rangers Lightspeed Rescue. Nossa, velho. Eu tenho uma história que é muito massa. A gente jogava isso no PlayStation, tá ligado? E tipo, jogava eu uns brothers assim. E tinha uma irmãzinha de um brother nosso que ela ficava me pentelhando, né? Espero que eles não ouçam isso, eles não devem ouvir. Eu não vou citar nome só pra garantir. Tipo, a irmãzinha ficava pentelhando muito. Aí a gente pegava e falava assim: ó, se você pular ali na lava, é uma fase escondida. Faz de bônus. Vida. Aí ela ficava pulando e falou assim: não aconteceu nada. Eu falei assim: não, mas tem que pular mais vezes. Aí, tipo, ela morria tudo tipo e passava o controle pra gente. Ela ficava meio puta, tá ligado? E como a gente era muito pequeno, a gente ficava zoando, falando que ela virou crepe suíço. Tipo, que era a maior bosta. É, cara, você falou de brother, né? Eu tenho que contar a história que eu conto sempre que eu lembro do 64, né? Que é do meu brother que queimaram os 64 deles no mesmo dia, num espaço de 10 minutos um do outro, jogando uma versão pirata do Wave Race. Nossa! Ah, velho, acho que eu vi isso já. É assim. Que um deles comprou, falou que tava pirata, né? Botou no console. Outro. Isso. Aí o outro chegou, empresta aí que vai dar certo. Vamos testar no meu. O videogame tá com problema, vamos testar no meu. Vou até perguntar pro cara, velho. Acho que ele tem a carcaça do 64 dele até hoje, tá ligado? Tipo, um monumento. O cara chega e fala: ô, mano, pega aí que esse aí dá boa, cara. Ô, fechou, tá ligado? Não, cara, o pior é que o cara falou: não, cara, não põe essa porra, queimou meu videogame, cara. Não, vai dar certo, quem tá não? É do Deus, caralho, ele tem muita inteligência. Oh, cara, queimou meu videogame. Tem que lembrar que... Se vocês tiverem vindo, ó, fodam-se. E o Wave Race era bom, hein, cara. O primeiro jogo que eu joguei também. Cara, quando, tipo, não queimava seu videogame, cara, era bom pra caralho. Wave Racer? Wave Race era aquele de corrida de Wave Race? Wave. Ah, sim, manjo. Muito bom, cara. Aí ele tá falando dos piores, né, pra encerrar. Sim. Ah, já tá encerrando já? Nossa, eu nem sabia. É, fechou uma hora já. Alguém jogou isso aí que eu vou enviar aí, né? Medo. Chef Love Sack. Ah, esse foi o que a gente comentou, sim, de perguntas. É, pergunta. É. Envia e fala o jogo também, Diogo, porque a galera não sabe o que é que você tá enviando. Até a galera conseguir abrir. Eu não conheci esse jogo, entendeu? Mas eu tô vendo aqui, procurando dos piores, eu vi a imagem dele. Ah, eu achava ele demais, cara. Tinha uns minigames, assim, tinha que fugir das abelhas, tal, era mó massa. Na época anunciaram, né, era o South Park Rally e esse aí, né, porque já tinha saído aquele South Park que apesar de jogar tiro, hoje em dia é uma merda. É, que você mijava na bolinha de isso, neve isso. E tal. Que tinha legenda em português, assim, pô, aquele jogo foi muito bem feito, assim, pra época, né. Vai jogar hoje é muito horrível, cara, falou que tudo nojento. Ninguém ia falar do Ei, o Pikachu? Não, ninguém ia falar disso. Esse era o Pokémon Snap lá de fotinhos? Não, esse é aquele que você fala com o Pikachu. É verdade, é. Eu dou o prêmio pra esse aí. O prêmio de Superman 64 eu dou pra esse jogo aí. Qual deles? O da fotinho ou o do Pikachu? O da fotinho é bom. O da fotinho era bom. Não era, né, cara? Era. Tipo, você era hipster e otaku ao mesmo tempo, cara. Você era, tipo, a história da humanidade, tá ligado? Só faltava ser design, tá ligado? E fudeu. Ô, mano, mas embora a gente tá falando dos jogos cagados, sabe um port que ficou incrível pro Nintendo 64? Foi Tony Hawk's, cara. Ficou muito bom o port. Pô, é verdade. Eu jogava no PlayStation, mas eu meio que senti uma pontada de inveja de quem jogava no 64, tá ligado? ficou o Tony Hanks era Tony legal, Hanks, cara. Tony Hanks era demais. Cara, alguém lembra de um jogo que você controlava uma menininha, que era uma robô, que era tipo um point and click, cara? No Nintendo 64? É, cara. 64, cara. Já existia point and click naquela época? É, era tipo um point and claro. Click. Não era exatamente. Porra, aquela época era, tipo, era do point and click. Era um auge do point and click. O auge, cara. Com... Porra, você porra, fazia um point and click no videogame, caralho. É, pô. É que idiota. Não era, tinha Discworld, cara. Pô, Discworld era o point and click do Play, que era do PlayStation, que era do caralho. Tinha jogo do Discworld, cara. Todo mundo conhece. Sério? Cara, do caralho, porra, mano. Velho, cara, eu conheço o Discord só dos livros que eu tenho, tá ligado? Eu não sabia. Só dos livros, então, cara, tem um jogo Jogue que, tipo, ele acho que o primeiro Discord, ele. São quantos livros? São uns 12, se não me engano? Vixe, uma caralhada, mano. Não, são mais, velho. No Brasil. No Brasil, cara, no Brasil deve ter saído uns 10, eu acho. Nem isso. É, então, que o primeiro jogo, ele, acho que ele abraça os primeiros 5, tá ligado? Ele tem um segundo jogo que eu não sei qual que ele abraça. Mas, cara, é muito bom o jogo, velho. Ele segue bem a risca, assim, tá ligado? Piadinha, tá ligado? As tiradinhas, era mó legal, cara. Joga esse Wind lá, era muito caralho. Encontrei esse aqui. Wonder Project J2. Cara, esse eu acho que eu não cheguei a jogar mesmo, velho. Foi o Mori Josete, porra. É, agora já por isso que meus colegas já não sei como exatamente, mas era mó barato. Pô, não cheguei a conhecer mesmo, cara. Não manjava. Agora, um que eu achei legal de jogar era esse aqui, ó. O Space Station Silicon Valley. Que tu é um... Ah, tá. Tu cai no... Um chip. Tu controla um chip. Tu controla um chip saltitante, tá ligado? Porque tu era um robô, teu corpo explodiu. Nossa, nem manjo esse jogo aí. É, aí tu controla um chipzinho, só que daí tu pode entrar nos bichos, porque são todos robôs também lá no bagulho e controlando. Do caralho. Era um puzzle, assim, era um puzzle ferradão. Mas era bem divertido, cara. Então, galera, vamos encerrando então, considerações finais. Já era o podcast. O Nintendo 64 foi esse podcast, tem que ser últimos... consoles bons da Nintendo. Foi o melhor console de 64 bits da Nintendo. Mesmo mesmo me divertindo com o Nintendo Wii com a galera, o 64 foi o que mais proporcionou tardes de jogatina. Diversão com a galera, né, cara? É, cara. Juntos mais com uma Phantom, velho barreiro e quatro controles e uma tarde de diversão, cara. Caralho. Era... Você tomava velho barreiro nessa época já, mano? Quanto, cara? Porra, que idade eu tinha em 2000, cara? 2000 eu já tinha, sei lá, 15 anos. Puta, 2000 eu tinha 11 anos, velho. Eu já tinha, sei lá, uns 15, eu acho. Já tava dando os primeiros passos no alcoolismo já, né? É, nossa, cara. Achei que você ia falar que tava dando as primeiras pauladas nas vadias, tá ligado? Não, isso levou mais uns 15 anos depois. Tipo, até hoje não aconteceu. Isso vai ser aí. Mas não, cara, era tudo que tu precisava da vida, cara. Era um velho barreira, uma Phantom e um 64 com 4 controles. É, bom. GoldenEye. GoldenEye. Cara, GoldenEye era garantia de sucesso na tarde, né, velho? Mas aquelas caras perfeitas que vinha, né? Olha só, velho, a cara do a pessoal do filme, perfeita. Cara. A expressão era sempre a mesma. Foda. Não tem como ficar melhor. É realzão, parece de verdade. Os capanga tinha um com cicatriz com a boca torta, aí tinha um outro com cara de bosta. O GoldenEye, cara, o GoldenEye. Tinha outro que tinha a barba era uma mancha de graxa no rosto. Né? Isso, cara. O cientista era tudo igual. Cara, eu acho que nem as expressões do Max Payne, cara, superavam as do GoldenEye, cara. Quando o maluco levava um tiro no saco, cara, era impagável a expressão social do tinha 10, era assim, tinha 10 faces e eles distribuíam entre os cientistas e os capangas, né, tá ligado? só pra não ficar tão manjado, né? Ele dava uma diferenciada entre um e outro e fechou, cara, nas fases. E uma coisa, cara, a expressão era sempre a mesma, tá ligado? Se ele tinha cara de mal, ele tinha a mesma cara. Ele não ficava... Se ele tava o cara séria, era a cara séria sempre. Não, mas a gente conseguia interpretar. Nossa, claro, olha esse drama que tá passando, cara. Nossa. Dei um tiro na bunda dele, ele tá... Aquelas bunda reta, né, cara? Parece armadura de papelão, o bagulho. Armadura sem fim. Mas isso fazia o jogo ser mais foda ainda. Sim, mas o jogo era demais. Era demais. Então, galera, pra encerrar, cada um fala um jogo que a gente queria ter jogado no 64, mas que nunca saiu. É, que nunca existiu, de preferência, né? De repente saiu no PlayStation e não teve port pro... Pode ser, alguma coisa que você queria jogar muito no 64, mas que nunca existiu no 64, independente do que for, tá ligado? Quer falar alguma coisa antes, Bruno? Tá chamando aí? Não, tá certo. Vai merda, então. Tá, então vamos começar com o time e seguir. Pô, mano, eu... Ah, só queria avisar que esse podcast especial do Golpe de 64 ficou demais, cara. Ah, cara, eu queria jogar um jogo, tipo, com uns puzzles, tipo Goof Troop, tá ligado? No Nintendo 64 ia ser foda. Demais. Seria foda, com a mesma visão, assim. Ia ser ótimo, cara. Tipo, só em 3Dzão, assim, com uns bagulho mais de interação. Ia ser muito foda, cara. Muito foda mesmo. Foda. Deixa eu ver... Zwaist. Cara, puta, é difícil, cara. Porque o Nintendo 64 foi o último console, assim... Da Nintendo, que eles usaram todas as franquias, exceto o Metroid. Isso. Não teve Metroid no Nintendo 64. Não teve. Não teve. Que errado. Não teve Metroid. Vacilo. Então, isso eu queria ter jogado. Beleza. Flammer. Eu queria ter jogado. Eu queria ter visto um Castlevania que crashasse no 64. Boa. Boa. Bruno? Cara, Earthbound 64, velho, foi cancelado, mas que se saísse ia ser foda. Era um RPG que faltaria pro 64 se poder competir, assim, mais ou menos de igual pra igual com o PlayStation, né? Boa, boa. Mas Earthbound 64 seria foda. Ou se tivesse saído pra ele, né, o Eternal Darkness, que também ficou em produção zilhões de anos e... Acabou saindo depois. Mas seria interessante ver também no... Seria interessante ver no 64. Beleza. Lilis, ficou quieta aí no podcast. Tem alguma pra falar? Não. Então, Diogo? Pô, eu queria ter visto um Mega Man X, cara, no 64. Boa. Não, é verdade. Um Mega Man decente. É, um Mega Man decente. Pô, eu vou falar já que ninguém falou, né, cara? Street Fighter. considerando o histórico do 64 pra jogo de luta, provavelmente tá sendo melhor mesmo. Não ter saído. Faltou o Street Fighter pro videogame ser mais. Pô, ninguém falou do Killer Instinct, cara? É verdade, cara. Puxa, agora é uma meia hora. É muito mesmo. Esquecemos do Killer Instinct Gold, né? Era isso? Era. A versão definitiva do Killer Instinct. então tá, galera. Isso aí... Pô, e eu, mano? E eu, cara? Peraí, mano. Até tinha até esquecido que tava no podcast mal aí, cara. Fala aí, brother. Cara. É que tu tá com a mesma imagem do Swaste, ô bicha, aí eu achei que tu tinha chamado. Que era eu. É, cara. Tô de Jorge Aragão, né? Troca essa imagem. Ah, não sei, um jogo que você caçasse vampiras lésbicas gostosas. Seria da hora. É isso. Ora, o encerramento é esse, tá bom. Parei. Acabou. Então tá, galera. Vamos encerrando por aqui. Acessem a nossa fanpage. Acessem o canal do Daniel HDR, Daniel HDR Arte. Acessem o 365 Indies. Ouçam o Caralhinhos Voadores também. Parem de ouvir esse podcast, ouçam o Caralhinhos Voadores. Apoiem o golpe de 64. Não, cara. Não, eu sou da revolução sonista, cara. O melhor golpe de 64 é quando a gente descobriu que o Mario lutava aqueles karatê dele lá. Cara. Não, que quando você, quando você pulava e apertava o Z, ele dava um golpe de bunda no chão. Esse era o melhor isso, golpe. O melhor golpe de 64 é o Mario dançando break. Você não, baixo, o melhor... Quando ele chutar, ele dança break. Não, sério. O melhor golpe de 64 é o golpe de karatê do GoldenEye, cara. Esse, de fato, foi o melhor golpe de 64. Já fizeram? Ah, certo, né, cara? Que vão lutar só com um golpe de karatê. Não. Esse era um clássico. E demorava 50 horas, porque a galera só ficava fugindo. Ninguém ia encarar o outro do karatê, tá ligado? Com aquela mãozinha passando na tela, escrota. Com medo de morrer. Tipo, os loucos saiam fugindo. Cusão, né, cara? Cusão. Era engraçado, cara. Eu era um desses que ficava de cuzão fugindo também, não posso negar. É que tentava pegar o cara pelas costas, tá ligado? Pra dar o karatê no Era demais, cara. Era demais esse jogo. Então tá, galera. Vamos encerrando por aqui. Continuem. Apoiem o golpe de 64, que era muito maneiro. Sim, é legal pra caralho. Falou, beijos. Não vou gritar mais. Parei. Deixa a gente continuar, hein? Foi mal, em vez de apertar Tô derrubando o golpe de 64. Em vez de apertar o parar e gravar no calgráfico, apertei o parar no, na chamada. Eu imaginei que tu tinha feito isso. Agora imagina aqueles idoso militar, quando chegou o Nintendo 64, aí educação pras crianças. Ai! O Diogo tá aí também? Pô, o Diogo não falou nada. Tô meio aqui e meio lá. É. Vejam esse gif pra mim, mano. O que ele tá fazendo? Ele, não, ele é sonista, ele não vai gravar um podcast sobre Nintendo 64. E lá, já tá me expulsando? Não, então vou embora, peraí. Passa aqui nesse gif aqui que eu mandei. Não devia nem te expulsar, né, Diogo? Já devia ter não entrado. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai!